nós estamos preparando uma viagem. Minha passagem há muito tempo já comprei. Meu coração eu fiz morada de Jesus. Minha bagagem no abismo eu joguei. Já está perto para ser realizada. Teu relógio está próximo a marcar. O comandante desta viagem é Cristo. Se tu não tem tua passagem, vem comprar. Esta passagem não se compra com dinheiro. Um grande preço Jesus Cristo já pagou. A tua parte é deixar tua bagagem. Jesus deu tudo pelo seu grande amor. A bagagem que eu falo é o pecado. Ter Jesus no coração. Ter o relógio que está próximo a marcar. É o Senhor que vem buscar os seus cristãos. E quem quiser comprar hoje a passagem, leia na Bíblia que você vai encontrar. Pois Jesus disse que só Ele é o caminho. Espere o trem, para o céu vamos viajar. Esta passagem não se compra com dinheiro. Com grande preço Jesus Cristo já pagou. A tua parte é deixar tua bagagem. Jesus deu tudo pelo seu